6251, chama o centro Recife em 125 decimal 1, OPM 33 decimal 25. 3251, 6325, bom dia, controle Salvador, aciona identificação, desça para 12 e 10, ajuste 10 no 4, está presente quando tu, né? autorizado, então 10, centro 1, 3, 0 graus, 1, 1. Nossa, autorizado 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Cruzado Rio, 5973. 15973, teste, completa aproximação, Champoy, 18, decimal 95. 18, boa. Bom dia, controle Salvador, ativando identificação, continue descida para nível 050, ajuste 1014, autorizado, chegada a terra. Bom 09381. Uno, chame sempre Recife, 125, decimal 1, até 1-3-3, decimal 2-5. 093, desce para 2010, livre a aviança sua em porte estabilizado. Ajuste para o motor no 01. Tornos 7 titulares, 8 turnos até presente, desce para 3 mil pés.